que eu quero hoje é estar contigo, Senhor. Nada mais me interessa senão todo o teu querer. Tudo que eu quero hoje é estar contigo, Senhor. Nada mais me interessa senão todo o teu querer. Teu sangue me purifica. Contigo sou vencedor. Tudo que eu quero hoje é estar contigo, Senhor. Estar contigo, Senhor. Nada mais me interessa senão todo o teu querer. Teu sangue me purifica. Contigo sou vencedor. Tudo que eu quero hoje é estar contigo, Senhor. Tudo que eu quero pra sempre é estar contigo, Senhor. Nada mais me interessa senão todo o teu amor.